Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez chegamos aqui para falar do amor de Deus, do poder desse Deus que reina, desse Deus que sabe o que está passando pela tua vida, está vendo essa situação de injustiça, de deslealdade, mas o Senhor é aquele que intervém na história em teu favor. Deus é aquele que pode todas as coisas. Parar o sol, parar a lua, abrir o mar vermelho, ressuscitar aquilo que já estava morto há 4 dias. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Existe uma bênção e uma promessa tremenda para a tua vida. No livro de Jó, capítulo 8, no verso 5, diz assim: contudo, se te aplicares em buscar a Deus, e levantar o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecado e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. Algumas pessoas, meus amados, elas passam pela nossa vida para nos prejudicar, para nos fazer o mal, para tentar impedir que a bênção de Deus chegue até as nossas mãos, até as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que o teu inimigo não vai prevalecer sobre você. Porque continuando a leitura aqui de Jó, capítulo 8, diz no verso 20: certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá tua boca de riso, os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha, e a casa dos ímpios serão totalmente destruídas. E só para complementar, no Salmo 58, no verso 11, há recompensa para o justo. Sim, Deus existe, ele faz justiça sobre toda a terra. E ele me proporcionará a alegria de triunfar sobre os meus inimigos. Deus, ele vai julgar a tua causa, envergonhar os teus inimigos e te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus queridos ouvintes. Deus, eu quero abençoar a todos que nos ouvem. Que o Senhor traga uma boa porção a cada um. Que o Senhor alegre o coração dos teus servos. Nós te pedimos, Papai, o livramento, porque sabemos que os dias são maus. E o Senhor diz para orarmos para não cairmos em tentação. Por isso, o Senhor nos livre das seladas do diabo, das tentações da carne. Pese em nosso coração, vê se há em nós, Senhor, algum caminho impuro e livra-nos, Deus, de toda carnalidade, de tudo que não vem do Senhor. Eu quero te pedir, Papai, que o Senhor venha trazer paz, graça e refrigério a cada coração, mas também, Senhor, o Senhor venha trazer o norte das decisões que nós temos que tomar, das mais triviais, das mais importantes, porque tudo que fazemos, tudo que somos, queremos ser totalmente guiados pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu espírito. Por isso tenha liberdade. Eu quero abençoar como sacerdote aqueles que nos ouvem. Eu quero abençoar as emissoras que transmitem o programa Caminho Santo. Eu quero abençoar as emissoras que transmitem o Culto Brasil. Eu quero te pedir, Pai, que a tua bênção, que enriquece e não traz pesar, seja generosa sobre cada ouvinte e sobre cada família representada. É o que desejamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. fazer parte de ti. Renova-me a aliança e o amor que um dia perdi. Quebrantado para te adorar, um coração quebrantado diante do teu altar, um coração ensinado, um coração ensinado e livre pra te louvar, Senhor, renova em mim o teu amor. Nós recebemos aqui, lá de Caeté, Um grande abraço ao povo da Bahia, da Patrícia, e ela nos faz a seguinte pergunta. Pastor, o que faço para ser mansa? Eu me sinto nervosa e ansiosa e queria que Deus arrancasse isso de mim. Devo fazer o quê? Me ajude. Responda o meu e-mail, por favor. Veja que Moisés, quando vai começar o seu ministério, em tese, ele literalmente quer apartar uma briga entre um judeu e um egípcio, e ele literalmente mata aquele egípcio. Ele sai errante, fica 40 anos no deserto, e depois Deus fala com ele, e depois a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Deus é o Deus que nos transforma, que arranca o nosso nervosismo, a nossa ansiedade e transforma em calmaria, em domínio próprio. O fruto do Espírito Santo, dentre outras coisas, é domínio próprio. Ou seja, eu tenho um rompante, eu tenho um desejo de fazer algo, mas eu consigo me conter, me segurar, não agir precipitadamente. O que fazer para agir desta forma? Essa é a pergunta. Nós devemos basicamente orar, jejuar e ler a Bíblia. Veja que quanto mais eu oro, mais eu falo com Deus, mais eu sou transformado com Deus e mais intimidade eu adquiro com Deus. Então a oração não é apenas informar a Deus os nossos desejos e as nossas necessidades, mas também é ser transformado pelo Senhor, porque nós estamos vivendo em comunhão com Ele. O segundo aspecto, que é o jejuar, o jejum nada mais é do que ter fome de Deus. Assim, quando nós estamos jejuando, nós estamos mortificando os nossos impulsos carnais. Nós estamos fortalecendo o nosso espírito por meio da comunhão com Deus. Então, o jejum é uma das armas mais poderosas de transformação do nosso ser. O que você precisa fazer é jejuar constantemente. E, por fim, estudar e meditar nas Sagradas Escrituras. Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. É a palavra que tira aquilo que tem que tirar, é a palavra de Deus que acrescenta aquilo que tem que ser acrescido. Então, quanto mais você meditar nas Sagradas Escrituras, Patrícia, mais Deus irá te transformar. Não desanime, acredite, as nossas mudanças, e tem mudanças que Deus nos faz rapidamente, como apagar e acender uma luz, mas há mudanças em nosso coração, nosso caráter, nosso temperamento, que são feitas paulatinamente. O importante é continuar buscando, continuar ligado à videira verdadeira, e Deus vai nos transformar de glória em glória para termos cada vez mais o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no verso 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom Geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Queridos, eu te faço uma pergunta. Quem aqui não quer ser abençoado? Quem aqui não quer ter o favor do Senhor? Quem aqui não quer, como o salmista falava no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem não quer? Todos nós queremos. Este homem aqui, Obed-edom, ele conseguiu fazer com que ele e toda a sua casa fosse abençoado de uma tal maneira que a notícia chegou ao rei Davi. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Queridos, quando você consegue trazer a presença de Deus para a tua vida, você é abençoado, a sua casa é abençoada, todos da sua casa são abençoados. Agora, existe aqui alguns passos que esse homem fez para que isso acontecesse na vida dele. Qual foi a primeira coisa que ele fez aqui? Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom. Em casa, não significa na casa. Quando você tem um objeto na casa, significa que ele está num local específico. Você tem um sofá que está na sala. Agora, você tem um sofá que está em sua casa, ou seja, em todos os ambientes da sua casa tem um sofá. Quando a Bíblia diz aqui, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, significa que ele tinha ali na casa dele, em qualquer local que ele estivesse, a presença de Deus ali estava. Ou seja, se ele estava na sala, a presença de Deus ali estava. Se ele estava na cozinha ali, fazendo almoço, fazendo um lanche, a presença de Deus ali estava. Se ele estava no banheiro, estava ali louvando a Deus, estava ali escovando os dentes, glorificando ao Senhor. Se ele estava no quarto, significa que ele estava ali, como Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te responderá. Ou seja, Obed-Edom, ele trouxe a arca de Deus para todos os ambientes da casa dele. Não é simplesmente como as pessoas às vezes costumam colocar, faz ali um aparador, coloca uma Bíblia, Salmo 91 aberto ali. Não, meu amado. Deus não quer uma coisa superficial. Deus quer o profundo. Deus quer ali compromisso. Ele não quer simplesmente a água ali molhando os seus pés. Não quer simplesmente a água molhando seu tornozelo, molhando o joelho. Não. Ele quer você ali mergulhado no rio do Senhor. Jeremias capítulo 2, verso 17, fala assim: dois pecados cometeram o meu povo. A mim me deixaram manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas. Ou seja, Deus, ele não quer que você o busque ali na superficialidade. Deus quer que você busque a Deus na brutalidade. Existe um pastor, Luiz Hermínio, se você entrar no site e ver as pregações desse homem, que homem abençoado. Luiz Hermínio. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, Deus não quer muito de você, não. Deus quer tudo. E por isso a palavra de Deus diz, em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você tem que amar a Deus ali, meu amado, é na totalidade. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Jesus, ele complementa em Mateus 24, quando ele diz, amarás o Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Você tem que amar a Deus também com o teu entendimento. Porque foi o entendimento que Satanás, ali em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, tentou roubar do ser humano. Lá está falado assim, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não creiam que Jesus é o Senhor. Por isso, muitas pessoas buscam santos, buscam uma coisa aqui, outra ali, fazem promessas absurdas. Por quê? Porque não entende que você precisa ter unicamente Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Timóteo, 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, esse homem aqui, a primeira bênção que ele fez, qual foi? Ficou a arca em casa de Obed-Edom, o geteu. Traga Deus para sua casa. Envolva a sua família. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que o rei da Síria fez guerra a Israel. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos dos Moabitas, os filhos de Amon, os Amonitas, juntamente com alguns dos Meunitas, decidiram atacar o reino de Judá. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar socorro do Senhor e convocou o jejum nacional por toda a terra. E disse, ó nosso Deus, acaso não exercerás tu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso, que vem nos atacar, eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus manda o socorro, morre naquele episódio 185 mil homens dos inimigos, com a presença de um único anjo. Por quê? Porque este homem buscou a presença de Deus, envolveu a casa dele. No programa de amanhã estaremos falando os outros detalhes, por que Obed-Edom foi tão abençoado. Não perca o programa de amanhã. Deus te abençoe. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante e que cada vez mais eu tenho percebido as pessoas banalizando. É a mentira. Você tem que entender que a mentira não vem da parte de Deus. A mentira é patrocinada pelo diabo. E eu fico a pensar quantos cristãos têm mentido, feito coisas que não são do agrado de Deus. Jesus diz que o seu sim seja sim, o seu não seja não, e tudo aquilo que passar disso jaz do maligno. A mentira, ela é como o arroz, ela sempre está acompanhada de outros pecados. Veja, quando a pessoa, por exemplo, adultera, ela mente. Quando a pessoa furta, ela mente. Quando a pessoa faz o mal, ela mente. Então, na realidade, a mentira leva a pessoa a cometer outros pecados. Ou os outros pecados são permeados pela mentira. O que isso significa? É que se você decidir e entender pelo Espírito que Deus abomina a mentira, que é um pecado, que o salário do pecado é a morte, se você decidir resolutamente não mentir, saiba, você vai deixar de cometer muitos outros pecados. Imagine, você casado e está agora flertando com uma mulher, mas você colocou no seu coração que não vai mentir para sua esposa. Então, você não vai mais ficar paquerando aquela moça, porque você não vai se omitir. E você pode argumentar, não, pastor, mas eu não menti, eu só deixei de falar a verdade. Não, meus amados. Todo relacionamento, ele é alicerçado na transparência. Todo relacionamento sadio, ele é alicerçado na transparência. Você tem sim obrigação com a sua esposa ou com o seu marido de prestar contas a ela ou a ele. Então, nessa relação, se você decide não mentir em hipótese alguma, você vai tomar uma série de precauções e, mais do que isso, você vai evitar de fazer muitas coisas porque você sempre falará a verdade. Jesus, em João capítulo 8, verso 44, diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Quando você mentir, bata no seu peito e diga: estou sendo patrocinado pelo diabo. Quando você estiver mentindo, bata no seu peito e diga: eu estou sendo um instrumento das trevas. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, então a mentira aprisiona. Se a verdade é revolucionária, então a mentira leva ao ser humano a viver opresso, viver numa situação caótica, porque não estão andando conforme a luz de Deus, ao Espírito Santo. Assim, meus amados, entenda e acredite, tudo que nós fazemos deve ser feito sobre a luz. Tudo que nós fazemos deve ser feito pela verdade. Se você tiver que fazer um bom negócio, mas tiver que mentir para fazê-lo, não faça. Não será um bom negócio, será um péssimo negócio. Tome essa decisão séria, resoluta na parte de Deus. Eu não vou mentir, eu vou dizer a verdade e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Entenda isso. Deus age sobre a luz e na luz. E quando nós estamos mentindo, nós estamos andando na esfera das trevas, nós estamos andando na esfera do ocultismo, nós estamos andando na esfera daquilo que é manipulável, nós estamos andando na esfera daquilo que é contornável pela aparência de verdade, mas de fato não é verdade. Você precisa, de fato e de verdade, dizer a verdade. Meus queridos, e eu quero hoje te exortar no amor de Cristo. Se você tem mentido para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, chegou a hora de você dizer a verdade. Chegou a hora de você não viver mais nesta prática da mentira. As pessoas que vivem na prática da mentira são como aquelas crianças que estão fazendo arte, quando alguém abre a porta, ele leva um susto. Para você ser liberto, você tem que andar sobre a luz. Para você ser liberto, você tem que confessar o seu pecado, abandonar este pecado e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Meus amados, Deus é maravilhoso. Não existe nada mais grandioso, gracioso, do que fazermos aquilo que os mandamentos de Deus ordenam que nós façamos. A mentira, não existe essa relação de mentirinha branca que não faz mal a ninguém. Toda mentira vem do diabo. Toda mentira significa andar nas trevas. Não existe mentirinha pequena, mentirinha grande. É mentira, não vem da parte de Deus. E você tem que entender que a mentira tem muitas nuances. Deixar de dizer a verdade é uma mentira. Que você seja honesto, que você seja transparente, que você seja homem e mulher de verdade para dizer a verdade, com sabedoria, em amor e na hora certa. Mas viva sobre a luz, viva sobre a verdade e você verá a presença gloriosa do Deus Altíssimo sobre a sua vida. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus continue te abençoando e que você possa ser inteligente, agradar a Deus. A Bíblia tem uma promessa para quem agrada ao Senhor. Salmo de número 37, no verso 4. Agrada-te do Senhor. Em outra tradução, agrada ao Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Como que eu posso agradar a Deus? A Bíblia tem algumas receitas. Romanos, capítulo 14, no verso 13, diz assim: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocar qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Queridos, ninguém gosta de uma pessoa crítica, de uma pessoa que fica ali apontando teus erros, cutucando tua ferida. Jesus, ele falou uma coisa muito simples: olha, quando você vê um argueiro no olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu. Ou seja, você vê um cisco ali no olho do seu irmão, mas você não vê que tem uma batata dentro ali do teu olho. Olha a proporção do cisco e de uma batata. Quantas vezes você se acha ali o bonzão? A Bíblia manda assim, exortar em amor, mas para exortar em amor você tem que não ter nenhum cisco ali nos teus olhos. E amados, misericórdia, quase todo mundo tem, não um cisco, mas sim uma batata ali dentro dos olhos. Então a primeira coisa, portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. A segunda coisa que a Bíblia diz, que Deus se alegra comigo, Provérbios, capítulo 11, no verso 20, o Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Você quer que Deus te abençoe, você quer agradar ao Senhor para que Ele satisfaça os desejos do teu coração? Tenha um coração grato a Deus, um coração que seja íntegro diante do Senhor. E eu quero deixar também o Salmo 147, no verso 11, que diz que o Senhor se alegra com aqueles que temem ao Senhor. Se você temer a Deus, Deus vai se alegrar de você e vai satisfazer aos desejos do teu coração. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance, Que o favor do Senhor venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Caminho Santo. Bendito seja o nome de Deus. Nós estamos terminando nosso programa Caminho Santo. Eu quero estimulá-lo a você entrar no nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Nós estamos com uma ferramenta implementando agora fantástica, que é a Bíblia em MP3 para você ouvir, numa qualidade excelente que eu não vi em internet nenhuma. Faça isso, ouça a palavra, é de graça que nós colocamos. E eu deixo mais um versículo em cima daquilo que eu falei sobre a questão da nossa palavra. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Entendendo que nós, da nossa boca só pode sair ou fonte de água doce ou fonte de água salgada. Ou bênção ou maldição. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios capítulo 18, verso 21. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos der graça. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.